brincadeira boa, rapaz. Podia ser com aquela garota da escola, mas não foi, foi depois. Podia ser você nos outros relacionamentos, mas não foi, foi depois. Eu que falava e esse tal de amor não me pegava. Você dizia que não se apegaria e tava fascinada. Que nada, era o coração gritando não faz isso não. Mas quando Deus põe a mão, quando Deus pôs a mão, só deu eu e você. Era pra acontecer. Se eu pudesse escolher de novo, seria você. Hoje eu sou tão você. Era pra acontecer. Dois loucos apaixonados e uma história pra escrever. Eu que falava que esse tal de amor não me pegava. Você dizia que não se apegaria e tava vacinada. Que nada, era o coração gritando não faz isso não. Mas quando Deus põe a mão, quando Deus pôs a mão, só deu eu e você. Era pra acontecer. Se eu pudesse escolher de novo, seria você. Hoje eu sou tão você. Era pra acontecer. Dois loucos apaixonados e uma história pra escrever. Só deu eu e você. Era pra acontecer. Se eu pudesse escolher de novo, seria você. Hoje eu sou tão você. Era pra acontecer. Dois loucos apaixonados e uma história pra escrever. Paguete! Dois loucos apaixonados e uma história pra escrever. Valeu, obrigado, gente.